Quando a moça cortar seu cabelo dizendo que o mundo é moderno. Quando a moça cortar seu cabelo dizendo que o mundo é moderno. Foi palavra que Deus disse, mandado do Pai Eterno. Mulher encurtava os vestes e Deus encurtava os invernos. Foi palavra que Deus disse, mandado do Pai Eterno. Mulher encurtava os vestes e Deus encurtava os invernos. Quando a moça cortar seu cabelo dizendo que o tempo é moderno. Quando a moça cortar seu cabelo dizendo que o tempo é moderno. Foi palavra que Deus disse, mandado do Pai Eterno. Mulher encurtava os vestes, Deus encurtava os invernos. Foi palavra que Deus disse, mandado do Pai Eterno. Mulher encurtava os vestes, Deus encurtava os invernos. Quando a moça cortar seu cabelo dizendo que o tempo é moderno. Quando a moça cortar seu cabelo dizendo que o tempo é moderno. Foi palavra que Deus disse, mandado do Pai Eterno. Mulher encurtava os vestes, Deus encurtava os invernos. Foi palavra que Deus disse, mandado do Pai Eterno. Mulher encurtava os vestes, Deus encurtava os invernos.